agonia do medo. Quando cê pensa que é cedo, aí já senta o dedo, querendo levar uma vida em cima do submundo que só existe a morte, ladrão e vagabundo, agonizando na hora de meter uma sequência, porque uma coisa te leva e a outra coisa sustenta. E quando você tá dentro e não quer matar ninguém, aí já tem quatro mortos de quebra, cinco refém e os parceiros do lado tentando te acalmar. Mas o instinto é assassino e a vontade é matar. Quando eu vejo essas coisas me dá tanto desgosto. De um lado escuto polícia e do outro lado pipoco, porque eu moro na rua e já conheço o inferno. E uma parte é cadeia e a outra é o cemitério. Aqui dois lados maluco que nem a face é moeda. Amigos aqui não tenho, só querem me ver na merda. É nessas horas que você vê quem é seu amigo. Força divina conhecida como Jesus Cristo. É nessas horas que você vê quem é seu amigo. Força divina conhecida como Jesus Cristo. Oh, Jesus Cristo. É nessas horas que você vê quem é seu amigo. Força divina conhecida como Jesus Cristo. Aí, maluco, eu queria ter até um carro, uma vizinha, um malote ou mínimo salário. Mas esse mesmo tudo vai fazer parte da vida. Nas curvas da sua estrada alguém te desanima, mas não desista, ladrão, tem que se proceder. Erga a cabeça, siga em frente que você vai ver que o sonho não acaba quando tudo terminar. Tem que ter força e atitude pra continuar. Eu poderia me espelhar nas coisas que eu digo, mas tô sofrendo pra caralho, esse foi meu castigo. Por ter matado, ter enganado a atitude de alguém. Quando eu vi já era tarde, derrubei refém. Saí na fuga, os gambé tava colado em cima. A pulsação do coração me dava adrenalina. Olhei pra trás, tinha mais ou menos cinco barcas. Das cinco barcas, cada um tinha quatro canalhas. E eu pensando, meu Deus, será que eu vou escapar? Na primeira oportunidade eles vão me matar. Foi quando aconteceu, bum, o carro capotou. A explosão me deixou paralítico. E eu pensei que tinha acabado o sofrimento, mas era aí que começava a vida de detento. Minha família sabendo que eu sou presidiário, puxei 6 anos na cadeia em regime fechado. É nessas horas que você vê quem é seu amigo. Força divina conhecida como Jesus Cristo, o seu abrigo contra o mal e o remorso. Força considerada pra chegar até o pódio. O ódio tomou conta do meu peito no momento. Já tô dentro da jega e chamado de...